tema: negociai até que eu venha. Amém? Eu vou contar de 1 a 3 e você vai repetir comigo esse tema. Amém? Negociai até que eu venha. 1, 2, 3. Negocia. Tá fraco. Vamos repetir mais uma vez. 1, 2, 3. Negocia. Vamos dar uma linda salva de palmas para essa palavra. Ela é poderosa. Pode acender a luz aí, tá bom? Mateus 25, do 14 a 30. A palavra do Senhor Jesus, ela nos fala sobre talento. Diga, talento. Então hoje você vai entender tudo o que Jesus tem para você. Uma coisa eu tenho certeza: nada do que Deus tem para te entregar vai ficar guardado. Deus hoje ele vai te entregar tudinho, amém? Quantos recebem a palavra do Senhor, levanta a mão e dá glória para Deus. Mateus 25, do verso 14 ao 30, nos diz: pois será como homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, pois, o Senhor ao servo mau e negligente: sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, é um servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Eu tirei o piano aqui, por favor. Pai bendito, Deus glorioso, em tua presença, Pai, eu me coloco nesta hora. Eu te peço, ó Deus, fala conosco através da minha vida. Fala da maneira que o Senhor tem para falar. Fala de maneira sucinta, de maneira poderosa, de maneira objetiva ao nosso coração. Que cada um que entrou aqui, meu Deus, possa entender aquilo que o teu Espírito tem para falar conosco. E não somente ouvir, mas sim praticar, meu Pai. Que o Senhor manifeste sobre a vida dos teus filhos uma unção poderosa, uma unção de vitória. Através dessa palavra, meu Deus, derrama uma unção plena. Derrama, meu Pai, uma unção de glória sobre a vida dos teus filhos. E faz, Senhor, o teu agir, o teu derramar neste lugar. Amém, amém. Dê uma linda salva de palmas para Deus. Amém, irmão? Jesus, aqui nesse texto, ele está falando uma coisa que o povo na época dele estava muito acostumado a ouvir. Jesus, aqui ele fala sobre servo. Jesus, ele fala sobre senhor. E ele fala sobre talento. Talento. talento não é bom. Hoje, no português, né, nós entendemos que talento é algo que alguém faz de extraordinário. Mas na época de Jesus, talento era uma quantidade de ouro. Um talento, ele equivalia a 40 quilos de ouro. Presta atenção, é pouco ou muito? Então a gente presumindo que o quilo do ouro, ou melhor, a grama do ouro, desculpa, ela está em média R$127. Então quando a gente pensa que em 40 quilos de ouro, um talento, é muita coisa. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Jesus, ele começa essa parábola, e o fim dessa parábola é trazer um ensinamento àquele que ouve. Porque Jesus, ele vai ensinar todo o tempo. Quando Jesus fala, ele ensina. Quando Jesus, ele se cala, ele também ensina. E quando Deus age, quando Jesus, ele age, ele também está trazendo um ensinamento poderoso para nós. Essa parábola, ela conta a história de um homem que ele partiu. E antes de ele partir para distante, ele chama três de seus servos que ele confia, e ele lhe confia os seus bens. Aquilo que de mais valioso ele tinha, ele entrega na mão desses três homens. E a repartição, ela é feita conforme a capacidade de cada um. Aquele que tem capacidade para administrar 5, ele dá 5 talentos. Aquele que tem um pouco menos, ele vai entregar 2. E a outra palavra diz que ele entregou 1 talento, que parece ser pouco, e não é pouco. Basta você fazer o cálculo. 40 quilos vezes 127. Você vai ver que 40 quilos de ouro, que é o que equivale um talento, não é pouca coisa. Jesus, ele sempre buscou falar por parábola. E por que Jesus falava por parábola? Porque Jesus, ele sempre fazia uso de parábola. Parábola trazia um ensinamento. Parábola era um meio de um código que Jesus usava para que somente aqueles que tinham ouvido de ovelha pudessem entender. Aquele que não era ovelha, ele não entendia nada, bolufa de nada do que Jesus estava falando. Então quando Jesus, ele tinha algo para falar com os seus discípulos, somente com os seus discípulos, quem são os discípulos? Os discípulos de Jesus são aqueles mais chegados. Não é só 12, mas Jesus, ele tem 70, ou até mesmo mais do que 70. Amém, irmão? Então Jesus agora, ele quer falar algo para os discípulos. Ele vai usar um código. Um código que ele chama de... Então agora aqui nessa parábola, ele usou a figura de um senhor, de três servos. E ao final disso, um ajuste de contas. Esse senhor da parábola de Jesus não é um senhor fictício. Esse senhor da parábola de Jesus se trata do próprio Jesus, do próprio Senhor. E a gente entende aqui que ele está falando com alguém. Alguém que ele entende que ele tem senhorio sobre a vida dele. Então Jesus não está falando nessa parábola para aqueles que não querem nada com ele. Jesus não está falando nessa parábola para aqueles que não querem ter um relacionamento com ele. O negócio aqui é para discípulo. Você entende ou não, irmãos? Aleluia. E aí, ele diz, esse senhor se refere a ele. Sabe por quê? Porque tão logo ele vai para o pai. E ele está dizendo, esse senhor, ele vai embora. Mas antes dele ir embora, ele vai deixar os seus bens. Quais bens? Bens preciosos. Não é qualquer bem, irmão. São bens valiosos. E esse senhor, Jesus, ele foi ou não foi, irmão? Amém ou não amém? Esse senhor a qual ele tem a teoria que era como uma terra. Propriamente ele, irmão, isso é muito certo. Quem são esses servos de confiança? Se nós entendemos aqui por essa parábola, que esse Senhor é Jesus, os servos de confiança aqui são eu e você, amém? Quantos são servos de confiança aqui de Deus? E a gente pode aprender muita coisa nessa parábola. Hoje eu quero destacar algumas delas. Eu quero separar algumas delas. Eu já tive a oportunidade de pregar algumas coisas para minha casa. Mas preguei de maneira diferente. Mas hoje nós vamos tirar exemplos que você nunca ouviu me julgar. Amém ou não amém? Primeira coisa que eu ouço quando eu medito nessa palavra, Eu aprendo que o Senhor, Ele não deixou qualquer coisa para nós. O Senhor, Ele não nos deixou problema. O Senhor, Ele deixou na minha mão e na tua mão o seu. A parábola, ela afirma que Ele entregou de bom grado aos seus servos o quê? Os seus bens. E esses bens aqui nessa parábola são chamados de talento. Aí, como eu falava lá atrás, apesar de coincidentemente, talento ter a ver com habilidade, dom, né? Esse talento aqui é uma moeda, mas que hoje nós também vamos usar ele numa figura de dom, numa figura de liderança, numa figura de ministério, a qual Deus te otorgou, a qual Deus lhe deu, amém? O texto está dizendo que o Senhor entregou a ele do seu bem, não entregou problema. Ele não entregou nas mãos desses homens uma carga que eles não poderiam carregar, uma carga insuportável. A Bíblia está dizendo que Ele entregou o que melhor Ele tinha, os bens, amém? Então, o que, você tem de habilidade? O que, você tem de talento? O que, você tem de capacidade? Qual o mistério, que Deus te chamou para você exercer? Você tem certeza? Ei, esse ministério vem de Deus para a tua vida? Foi dado pelo Senhor para você? Então, irmão, isso não é peso. Isso são bens do Senhor para a tua vida. Amém? Você está entendendo? Pastor, por que o Senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque o Senhor, Ele não disse assim: eu vou ali e vou deixar com vocês os problemas para vocês resolverem. Jesus me disse isso. Nessa parábola Ele está falando de bem. Amém? Coisa que tem valor. Jesus, Ele também não disse: esse servo está precisando sofrer, vou dar algo para ele para fazer ele sofrer um pouco. Ou Ele também não disse: eu vou deixar algo insuportável na vida desse meu discípulo, vou deixar uma carga pesada, uma cruz que vai fazê-lo sofrer. Eu vou à casa de meu pai. Jesus não disse isso. E a carga que eu não quero levar para lá, eu vou deixar nas costas desse discípulo. Não foi isso que Ele falou. Nessa parada, Ele está dizendo: eu vou, mas eu vou deixar algo precioso, algo valioso. E o interessante é que Ele deixa algo valioso na minha e na tua mão. Mas Ele diz: eu vou voltar, e quando voltar eu vou requerer das tuas mãos aquilo que eu te dei. Irmão, isso é poderoso, isso é forte. Isso nos chama um despertamento. Jesus, Ele diz: eu vou deixar com você os meus bens, ou seja, em suas mãos estão, irmão, os bens de Jesus. Amém ou não amém? Diga assim: nas minhas mãos estão os bens de Jesus. Então, irmão, essa voz que Deus te deu para você cantar, ela não é um problema. Essa voz que Deus te deu para você louvar Ele, aleluia, é algo precioso, é um bem que Ele te deu. Esse dom de tocar instrumento, ei, preste atenção, esse dom que Ele te deu para você tocar um instrumento não é um problema, é um bem que Ele te deu para você engrandecer e louvar ao nome dEle. Essa liderança que Ele te entregou não é uma carga, irmão. Essa liderança é um bem maior que pertence a Jesus e que você tem que cuidar com amor. Podem glorificar a Deus. Sabe essa célula? Sabe essa célula? Essa célula, ela não é uma carga. Essa célula é o que mais precioso Jesus tem e Ele te entregou em tuas mãos para você multiplicar. Quantos estão entendendo nessa noite? Levanta a mão e dá glória para Deus. Tem que se sentir feliz. Sabe por quê? Porque o que você tem é um dom. O que você tem não foi homem que te deu, mas foi Deus que te deu. O chamado que você tem vem de Deus na tua vida. Isso não é problema. Isso não é luta. Isso não é fácil. Jesus falou: o que eu tenho de mais precioso, eu vou dividir com ela, eu vou dividir com ele. Ele disse: eu vou dividir com vocês os meus bens. Quantos estão entendendo isso? Diga agora para Deus aí. Então, agora que você entendeu, você não vai ficar dizendo essa maldita dessa coisa, não vai mais dizer isso, porque isso não é maldição para a tua vida. Agora que você entendeu isso, você vai sair com mais disposição para ir aonde Deus te chamou para você ir. Independentemente da distância, independentemente do que for necessário fazer, eu quero te dizer uma coisa: Deus te chamou, Deus te deu, e não importa se é a obra que Deus tem, e é precioso, algo de precioso que Deus te deu, está aqui. Quem pode dar glória para Deus? Sabe por que você tem essa célula? Você tem essa célula, existe um bem que Deus te deu. Sabe por que você está cantando aqui nessa equipe de louvor, tocando esse instrumento aqui na equipe de louvor? Porque Jesus, Ele me deu um bem. Meu Deus! Sabe por que você é sempre solicitado para fazer as coisas na igreja? Porque Jesus, Ele me deu um bem. Sabe por que você tem que vir toda semana ao discipulado com o pastor Alex na sexta-feira? Porque Jesus, Ele me deu um bem. Sabe por quê? Que você que tem um ministério aqui de multimídia, você tem que chegar mais cedo no culto e sair mais tarde do prédio. Sabe por quê? Porque Jesus lhe disse: eu vou confiar os meus bens a você. Ele confiou a você esse bem e não confiou a outro, irmão. É você que Ele escolheu, é você que Ele chamou. A obra que tu tem que fazer, outro não vai fazer, entendeu? Entendeu? Diga assim: isso que Deus me deu, diga, não é um peso, mas é um bem. Existem lugares por aí que as pessoas, elas tratam os bens de Jesus como um peso. Elas fazem do bem de Jesus um problema para a sua vida. Isso tem sido o problema dessa geração. Tem pessoas que dizem assim: essa minha célula, ela é um problema, sim ou não? Tem gente que diz assim: esse meu discipulado é um problema. Tem gente que diz assim: esse discípulo que Jesus me deu, ele é um problema. Irmão, analisa. Você está chamando a coisa mais benéfica da tua vida de problema. Você está caracterizando o bem de Deus, o bem maior de Deus, como um problema. Ei, Jesus, Ele só quer te dar um negócio. Jesus, Ele confiou. Jesus, Ele não deixou para você uma coroa de espinhos. Coroa de espinhos, Ele está me devolvendo. Ei, Jesus não deixou para você uma cruz para você ser pregado. Ele foi pregado no seu lugar. Jesus, Ele não deixou para você 39 chibatadas. Ele levou as 39 e não deixou uma para você. E você fica ainda dizendo que isso que Deus te deu é um problema. Você fica falando que esse chamado que Deus tem para a tua vida é um problema. Você não consegue valorizar o bem que Deus quer entregar na tua vida. Você não está conseguindo entender a mensagem. Jesus está dizendo: eu tive que dar. Sabe, Deus às vezes Ele está assim para muitas pessoas, querendo oferecer uma liderança aqui para a vida dessa pessoa, e a pessoa, ela não está entendendo a mensagem, ela não ainda valoriza o bem maior que Jesus quer dar para a vida dela. Às vezes Jesus tem um ministério pastoral na vida dele, mas ele não entende, não consegue valorizar o bem, porque não é bem, irmão, para ele é problema, para ela é problema. Você entendeu? Jesus deixou para nós foi o bem de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado, dá aquele sorriso aí, abençoado, e diga: Jesus deixou muito para você. Isso. Então, agora você entendeu, né? Então agora você vai parar de falar mal dos ministérios que Deus lhe confiou. Você agora vai parar de falar mal dos dons que Deus lhe deu. Você vai parar de reclamar da célula que você lidera. Você vai parar de reclamar daquilo que lhe foi confiado na casa de Deus para você realizar. Você vai vir aqui e vai realizar com prazer. Você vai lá e vai fazer com prazer. Sabe por quê? Porque é o talento que Deus te entregou. E da mesma maneira que Ele te entregou esse talento, Ele vai voltar para requerer esse talento de você. Você consegue entender? Jesus, Ele olhou para você, te amou e falou: é você. É você que eu vou confiar mesmo. Jesus, Ele não queria te castigar. Liderança não é castigo. Liderar uma célula não é castigo. Presidir sobre o rebanho do Senhor não é um castigo. Consolidar uma alma que foi ganha não é um castigo. Trabalhar no impacto aqui com a gente não é um castigo. Isso são bens que o Senhor nos confiou. Sabe, o Espírito Santo parece que tem te ouvido. O Espírito Santo, ele tem sondado teu coração, e por isso ele preparou essa palavra hoje. Porque você não tem colocado a obra do Senhor no devido lugar que ela tem que estar. Você não tem colocado aquilo que tem valor realmente no lugar que tem que estar. E aí, Jesus está dizendo para você: filho, eu tenho essa liderança. Eu quero te chamar para você ser livre em treinamento. Eu quero te chamar para você abrir uma frente de célula lá naquele teu bairro que você mora, naquela rua, aonde o teu vizinho é ímpio, aonde os teus parentes são ímpios. É a você que Deus quer usar, mas para Ele te usar, você precisa entender que isso que Ele vai colocar na tua casa não é um peso, não é uma maldição, mas é o que é a bênção do Senhor. Compreende, irmão? Amém ou não amém? Os irmãos estão entendendo? Olha o que Jesus diz: eu vou para o meu Pai, mas antes de eu ir para o meu Pai, eu vou repartir com meus servos os meus filhos. Agradeço ao Senhor pelo que Ele lhe deu. Agradeço ao Senhor porque todos os domingos você tem que levantar 8:30 da manhã para vir para a escola de vencedor. E também que Jesus te deu. Porque tem gente que levanta murmurando. Tem gente que vem para cá maldizendo, amaldiçoando pela rua. E o Espírito Santo de Deus te veio. E Ele manda te dizer que naquele dia Ele vai cobrar de você. A Bíblia diz que no momento em que eles menos esperavam, o Senhor voltou. E aí, o Senhor requereu dele. Os que multiplicaram, receberam a bênção. E o que foi o que é? Ele foi lançado com o Senhor. Irmão, está entendendo? Amém ou não amém? A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que toda vez que eu não valorizar o bem do Senhor e eu pegar esse bem, enterrar ele, eu vou ter muito mais trabalho para enterrar ele do que para desenvolver esse dom na minha vida. Irmãos, estão entendendo? O texto, ele diz que, ele nos mostra que eu e você jamais devemos enterrar o que o Senhor colocou em nossas mãos. Ao invés de você enterrar o que Deus lhe deu, o Espírito Santo hoje, ele me chama para você multiplicar os talentos. Multiplicar o Senhor. Os talentos que o Senhor te deu, eles devem ser multiplicados. Vamos ver o que a parábola diz. A parábola diz que quem recebeu cinco, multiplicou para. A parábola vai nos dizer que aquele que recebeu dois, multiplicou para quatro. Mas existe aquele que recebeu um, que ao invés de multiplicar, ele acabou de lá, enterrou aquilo que ele recebeu. Vamos ver o que Deus diz em Mateus 25, verso 16. E que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros cinco. Então aqui é o meu. E quem recebe cinco, negocia. E quem recebeu dois, negocia. Mas o que recebe um, ele vai ao invés de negociar ele um. É. O que eu aprendo? O que a Bíblia me desperta? O que a Bíblia me chama? A Bíblia está te chamando hoje a você negociar. O que a Bíblia está me chamando, pastor? A Bíblia está te chamando nessa noite a você multiplicar. O que a Bíblia está me chamando? A Bíblia está te dizendo: o trabalho que o Senhor deu em tuas mãos, porque a obra que o Senhor confiou nas tuas mãos, ela vai multiplicar, queira o diabo ou não. Você entendeu a mensagem, e a partir de segunda-feira, tudo que Deus lhe confiou será multiplicado para a glória de Deus em tua vida. Dois ali entendeu, já aplaudiu. Viu? Existe algo aqui poderoso que eu preciso desvendar para você. Diferente do último, aquele que recebeu o talento, se multiplicaram, eles permaneceram no lugar onde Deus os colocou. Já o texto vai nos dizer que aquele último, ele saiu. Se você ler o texto, você vai entender que assim que ele recebe um talento, diferente dos dois, ele sai. Porque a Bíblia está nos chamando a ficar no lugar aonde Deus te trouxe. Se Deus te trouxe, até aqui você chegou. E aqui o Senhor te trouxe. Pode se levantar o inferno, pode se levantar os demônios, pode se levantar quem quiser. Daqui eu não arredo meu pé, daqui eu não saio. Ei, aqui é o lugar da multiplicação para a tua vida. Você crê nisso, irmão? Jesus, quando ele volta, esse Senhor, quando ele volta, ele vai encontrar esses dois homens no mesmo lugar que ele o deixou a primeira vez. Quando você veio para cá, você teve um encontro com Jesus. Foi nesse impacto que aconteceu algo na tua vida que você nunca recebeu e experimentou antes. Foi aqui, no lugar da adoração, que ele teve um encontro com você. E aqui nesse lugar, ele tem te chamado para o serviço. Aqui nesse lugar, ele tem te chamado para a entrega. Aqui nesse lugar, ele tem te chamado para a liderança. Aqui nesse lugar, ele tem te chamado para o discipulado. Aqui nesse lugar, ele tem chamado você para abrir as portas da tua casa como anfitrião, para receber a igreja no teu lar. É aqui. Lugar do serviço. Lugar de entrega. Lugar de liderança, lugar de discipulado. Era esse o lugar de consagração, de disposição e de motivação. Portanto, quando ele voltar, precisará encontrar você no mesmo lugar onde ele te deixou. Mas aqui, o que receberá um, que foi? Sabe por quê? Ele tinha raiz. Eu não conseguia criar raiz na terra onde Deus o plantou. Sabe por quê? Porque Deus, às vezes, ele nos chama para um lugar, ele escava ali um buraco e planta a gente naquela terra. Mas aí a gente acha que a gente tem que sair dali e ir para outra terra. Você entende? Mas aquele homem, ele fez exatamente assim. Ele saiu para quê? Para enterrar. Quem tem dois, granjeia dois. Mas quem tem um, além de enterrar o talento, o bem que o Senhor lhe confiou, ele ainda tem a ousadia de dizer: eu não fico aqui, nem mais um minuto, eu vou é para outro lugar. Meu irmão, estou entendendo isso? E aí, eu te pergunto: para onde você vai? Hein? Ah, eu vou para um lugar onde ninguém possa me reconhecer mais. Eu te pergunto, para onde você vai? Ah, eu vou para uma igreja, para um lugar onde o pastor não fica me cobrando que eu tenho que liderar, que eu tenho que ganhar alma para Jesus, que eu tenho que fazer essa obra. Eu quero ir para a zona de conforto. É isso? Você não está entendendo? Você não está valorizando aquilo que Deus te chamou para fazer? Você entendeu? Deus te plantou aqui nessa terra e não adianta você querer fugir. Não adianta você querer enterrar de novo aquilo que Deus, ele está dizendo: desenterra porque eu ainda não voltei. Desenterra porque estava enterrado. Vou botar em prática. Então você quer dizer: para onde eu vou? Ah, eu vou para um lugar onde eu possa ser algo maior. Esse negócio de liderar célula não é comigo, eu quero ser presbítero. Eu quero algo maior para a minha vida, pastor. Eu quero ser pastor, mas eu não quero liderar célula. Entendeu? Eu quero já começar por cima. Eu quero começar pelo alto. É isso aí. Para onde é que você vai? Ah, eu vou para um lugar onde me der mais dinheiro. Porque aqui só tem uma célula para liderar. O Senhor tem para me oferecer, mas eu quero algo maior. com talento é pouco para mim, né? Amém ou não amém? Com dor é pouco demais para mim. Eu vou embora. Eu vou embora para um lugar onde eu possa ter mais reconhecimento. Eu vou para um lugar onde eu possa receber algo mais elegante. Entendeu? O negócio comigo é sentir. Eu tenho que sentir. Eu tenho que emocionar. Tem que ter emoção. Entendeu? Então, a sua palavra, Pregação, pregação. É batismo, diálogo. É salvação de vida, salvação de vida. É abrir céu. Entendeu? Eu guardo um negócio pra fora. Entendeu, meu cara? Então eu vou ficar com ele. Vou pegar esse meu talento. Quem tem filho? Quem tem dois? Permanece no lugar. Entende, não? Tem gente que recebeu um e está pensando que já é hora de sair. Pois eu digo para você uma coisa: não saia sem a autorização. Pega o talento que Deus te deu, olha para ele, e começa a granjear ele hoje aqui aonde Deus te colocou. Porque esse é o lugar que Deus, aleluia, marcou para encontrar com você quando ele voltar. É nessa posição que ele quer te ver. Qual posição? Essa que ele te chamou agora. O que ele vai fazer? Estou tocando cavaquinho. Então, quando ele voltar, você vai estar tocando cavaquinho. Amém ou não amém? O que ele me chamou para fazer? Ele me chamou para me cantar. Então, quando ele voltar, você vai estar aqui com o microfone. Glória! Aleluia! Meu Deus! Eu conheço muita gente que é muito bom, tem muito talento de estar aqui comigo. Você sabia que tem gente aqui que tem muita condição de estar debaixo, tendo um submisso a mim. E tem camarada que está com um talentinho na mão, achando que é o vovão, o dono da cocada. Não é, querido. Deixa eu te dar uma notícia. Tem gente que fica o talento aqui que está aí sentado ouvindo para a glória de Deus. E que mais tem, permanece com a posição. E aqueles que não têm nota. Quem não tem nada, se acha no direito de ir embora. Não obedece ninguém. Não respeita a liderança que Deus deu a ele. Eu vou te dizer, já conheci um montão assim, todos se deram mal. Eu não conheci um insubmisso na minha vida que foi próximo de ter vivido. Então esse é um talento, ele é isso. Ele é um insubmisso. Ele não valoriza aquilo que o seu Senhor lhe entrega. Eu tive uma experiência já de algumas pessoas, alguns líderes que Deus colocou no meu lado. E eu falei para a pessoa, espera mais um pouco. Não está acontecendo. Nós estamos aqui quebrando essa pedra, viu? Mas daqui a pouco vai sair uma água limpa. Vamos quebrar tudo. E ele começa a quebrar a pedra contigo por um momento, mas a pedra é pedra, irmão. O negócio é rocheiro. E chega uma hora que tu bate, só sai cair. E o negócio não rasga. E aí você olha para as mãos, é igual barro, né, meu camarada? Você olha para as mãos, e tu tá dando já o sangue do negócio, tu fala, não dá. E tu fala, não dá para mim. Tu vem embora. Quer dizer, não se apresse a sair do lugar onde Deus te colocou para a sua próxima carreira. Não vá para aprender com Deus. Nesse momento que você vem enviar aquilo que Deus te deu. Você está com o pensamento enterrado. Deus manda te dizer aqui, rapaz, não sou eu que escolho essa mensagem. Essa mensagem está entregada hoje em dia de igreja. Foi Deus que escolheu essa mensagem para a tua vida, porque ele sabia que você estaria aqui. E ele está dizendo, chegou a hora, querido, de acordar para a vida, vamos desenterrar e vamos valorizar aquilo que Deus deu de verdade. Ei, não é peso não, não é fardo não, não é gasto para a tua vida não. Isso é um bem que Deus deu para você. Ei, o melhor de Deus está por vir. O que quer? Qual? Ele tem um talento. Ele foi lá, cavou, enterrou e escondeu. E pior, ele esconde, não é da família. Porque se ele tivesse escondido a família, ele escondia em cima do armário e ninguém achava. Ele também não está escondendo o ladrão. Não é? Se ele fosse estar do ladrão, ele ia no banco. E depois estava lá no banco. Ou talvez achasse o poção e guardasse no barco do seu poção. Ele poderia buscar um lugar secreto na sua casa, onde ninguém tem acesso, e escondia lá. Mas a grande realidade, ele enterra, sabe por quê? Ele enterrou porque ele queria escondir de ninguém. Sabe que às vezes é assim na nossa vida? Deus tem um negócio com a gente, Deus tem um tratado com a gente, Deus deu um dom, Deus deu um talento, Deus quer operar através da nossa vida, mas a gente está cavando para enterrar do nós mesmo. Ei, Deus chega para você ser cabeça. Deus chega para você ser cabeça. Deus não te chamou para você ficar sentado ouvindo pregação. Deus te chamou para você ser pai de multidão. Deus te chamou para você ser mãe de multidão. É por isso que eu estou te dizendo, querido, valoriza. Olha aqui. Existem coisas que recebemos de Deus e queremos responder de nós mesmos. Mas o Espírito Santo não vai deixar você esquecer o que ele mesmo colocou em sua vida. O Espírito Santo vai inquietar você e vai falar com você, perguntando: aonde está o talento que Deus lhe deu? Ele quer esconder dele mesmo. Está aqui, ó. Eu não canto mais. Está aqui, filho. Ele quer esconder dele mesmo. Eu não toco mais. Meu Deus. Ele está querendo esconder dele mesmo. Eu não lidero mais. Olha aí, irmão. Está querendo esconder dele mesmo. Eu não trabalho mais em nenhum impacto. Cuidado aqui. Olha para tua fã. Suas mãos estão feridas. Sabe por quê? Deus não te chamou para você cavar buraco para enterrar nada. Deus te chamou você, ao invés de enterrar, ficar na porta. De negociar o talento que ele te deu. Uma coisa que diz: se você tomar uma posição hoje diante do que Deus está te dizendo, ele vai multiplicar esse talento na tua vida. Tua mão está ferida, tua roupa está toda suja de barro. Por quê? Porque dá mais trabalho esconder do que granjear. Quem granjeia não fica com roupa suja de barro. Quem granjeia não fica com as mãos feridas. Amém ou não amém? Era fácil para esse homem, sim ou não? Era fácil ficar na porta da fazenda, esperando que os negociantes chegassem para ele poder granjear. Os homens já iam ali naquele fazendeiro mesmo para fazer negócio. As pessoas já iam ali negociar naquele lugar, mas ele resolveu pegar o talento e sair ali e ir para outro lugar. Você está conseguindo entender o que Deus está falando com você? Para granjear é fácil, é só você entrar no banco, falar com o gerente. Qual o melhor tipo de investimento nessa situação? CDB, CDB, CDB, ABC, poupança. O que é que você tem aí de melhor? Não é isso que eu quero. Investir é o invés de tapar e cavar. Você tem gente, é o invés de investir, está enterrando. E o pior é isso. O pior é que geralmente quem enterra o talento sofre por causa do talento que enterrou. Você está sofrendo por causa do talento que você escondeu. Você louvava, você cantava na igreja do Senhor. E o Senhor não quer você nessa coisa. O Senhor me quer que eu entenda a coisa. O Senhor me quer você aqui. E me deixa na do Senhor. Volta bem comigo. Você está sofrendo porque você vem tentando esconder. E aí você diz: eu não faço mais nada na igreja. Beleza. Consumidor. Mero consumidor do culto. Que é domingo. Gostoso, né, irmão? Consumido. Consumido. Eu vou te perguntar. Já fez o que você quer? árvore que não produz fruto, forte, o talento ele te deu, o dom ele te deu. Naquele dia você não vai dizer para ele: mas eu não sabia, eu não tinha. Você sabe que você tem, e é por isso que ele está dizendo: é hora de você se levantar dessa cadeira, é hora de você sair dessa posição que você mesmo tem se colocado de frequentador de culto, e meter a mão, meu irmão, no arado e fazer a obra qual Deus te chamou. Amém? Glória a Deus. Maravilha, pastor. Toma o talento que o Senhor lhe deu, negocia esse talento, multiplica, investe, mas não enterra o que Deus colocou em suas mãos. Eu quero declarar uma coisa hoje sobre tua vida. O que, pastor? Eu quero declarar que tudo que Deus lhe deu e que você enterrou, hoje será desenterrado na tua vida aqui para a glória de Deus. Você deve estar falando assim: meu Deus, pastor, me conhece, mas forte. Eu entrei aqui quietinho, estou escondido, ninguém me viu. Ele te viu. Ele te viu e diz: desce depressa, Zaqueu, porque me convém pousar em tua casa hoje. Amém? O negócio vai além, né? E tem muita gente que só quer fazer como Zaqueu fez. Quer ficar de cima do sincômoro, olhando para Deus passar. Rapaz, você não foi chamado para ficar assistindo nada, rapaz. Você foi chamado, sabe para quê? Fazer a obra, para hospedar Jesus na tua casa. Entendeu? Quem sabe? Jesus não quer abrir uma célula lá na tua casa, não sei nem onde você mora. Já pensou? O prazer de ter toda quarta-feira uma igreja na sua casa, reunindo, adorando o Senhor. É a arca na casa de Obed-Edom. É a arca na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca pousou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E a Bíblia diz que durante o tempo que a arca ficou na casa de Obed-Edom, ele prosperou. A célula, ela é a arca de Obed-Edom na tua casa. Porque tem irmão aqui que não deixa a célula sair. Tem irmão aqui que fala: não, pastor, não tira a célula da minha casa nunca. Tem irmão aqui que eu já falei. Falei: ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar essa célula 3 vezes, essa célula está multiplicando. Então vamos multiplicar 3 vezes, vamos multiplicar 3 vezes da tua morte. Não, a minha célula não vai morrer nunca. Amém, amém? Porque entendeu a revelação. É o sucesso que Deus te deu, embora de Deus te deu. Mas diga assim: o talento que o Senhor me deu, hoje será desenterrado. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Vou terminar. Terceira e última lição que eu aprendo aqui nessa parábola, pastor. Essa parábola dos talentos, essa parábola dos 3 servos, essa parábola desse Senhor que me confiou os bens e foi para uma terra distante, mas voltou. Que eu aprendo? Terceiro lugar, você aprende que o tempo ele passa mais rápido do que imaginamos. O verso 19 desse texto que nós lemos, ele diz assim: olha, vamos lá, Alexandre, muda aí. Já está em outro. Aleluia, já no terceiro. Travou? Diz assim o verso 19, é o terceiro, Alexandre. Já passou. A terceira lição: o tempo passa mais rápido do que imaginamos. Verso 19 diz: muito tempo depois. Olha só, o texto está dizendo que o tempo não era curto, não era breve, mas o texto vai dizer que ele volta, e volta depois de muito tempo. Mas interessante, apesar da Bíblia falar que é muito tempo, foi pouco. Está entendendo ou não? Parece que está longe, mas não está, está perto. Parece que ainda vai demorar acontecer, mas pode ser hoje. Você entende? Pode ser hoje que ele volta. Pode ser hoje, quando você menos imaginar. Pode ser agora, esse microfone cair e a igreja ser arrebatada. É quando você menos esperar, ele vem. E foi isso que aconteceu. O tempo passou. E às vezes o tempo passa tanto como passou para ele, que ele se esquece. E aí ele pensa o seguinte: não vai ter mais acerto de conta. O meu Senhor, ele já se esqueceu do assunto que ele falou comigo algum tempo atrás. O tempo passou, ele disse, e veio um Senhor daquele céu para ajustar a conta com ele. Vejamos o que aconteceu ao servo que recebeu 5 talentos. O que tinha 5 talentos aproximou, porque tem consciência do que fez e do que deveria ter feito. Ele está ferido, ele está cansado, ele está abatido, mas ele não fugiu. Ele não saiu da posição que Deus o colocou. Ele permaneceu na mesma posição. Ele se aproxima do Senhor e diz: Senhor, entregaste-me 5 talentos. E aqui estão os outros 5 que eu granjeei. Esse servo é bom, mas ele fez uma questão de fazer uma ressalva. Qual foi a ressalva que ele fez? Esses 5 talentos que eu ganhei, eu só fui capaz de ganhar ele porque esse homem deu 5. Eu só tenho esses 10 talentos hoje na mão porque foi o Senhor que me deu os 5 primeiros. Você entendeu ou não? Você sabe o que é isso? Isso aqui é o seguinte: é quando Deus começar a te usar para você ganhar com a primeira inteira para Jesus, você não bater no peito e achar que é você que está ganhando. Presta atenção, o que é isso aqui, pastor? Isso aqui é para que quando a tua célula começar a multiplicar e Deus começar a te exaltar, você entender o seguinte: que é Ele, é por causa dEle, é por Ele, foi Ele quem fez e não você. E você olhar e dizer: isso? Você olhar e dizer: eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Quem sou eu para oferecer alguma coisa para mais de 100 pessoas? Não sou nada. Mas aquele que está comigo, ele é Jesus de Nazaré. Ele manda no céu, ele manda na terra, manda no inferno, é dono do ouro e da prata. E ele está aqui, e é por causa dele que você veio. Amém? Então é isso. Ele olha e diz: esse filho que eu ganhei, eu só consegui ganhar com o Espírito de Deus. É necessário que você reconheça que, por mais que você negocie, só terá a partir daquilo que ele mesmo te entregou. Tem gente que, quando faz conta daquilo que tem feito e do que ele tem alcançado, ele fica vaidoso. Quando faz a conta do que tem visto, como eu fui bom no que fiz, mas nós só temos o que Deus mesmo nos deu. Entende? Eu preciso entender isso. Ele sai para mim. Parou tudo. É isso. É você entender que. É você entender que tudo o que deu, ele te deu. Vem das mãos do Senhor. É você entender que tudo aquilo que você tem hoje é fruto do que o Senhor tem para te direcionar. Você precisa ser humilde, sabe? Porque líder de célula tem que ser humilde, humilde mesmo. Entendeu? Jesus, ele sabe. Jesus, ele conhece o teu propósito. Será que você tem feito para postar no Facebook? Para todo mundo ver que você fez, irmão? Será que você tem feito para postar no WhatsApp? E será que você faz porque você reconhece que isso é um bem? E preciso te chamar a atenção para isso. Sabe por quê? Porque você não teria nada se não tivesse filho. Se você não tivesse filho, e ele te deu, você não teria nada. Tudo é dele, tudo é para dele, tudo é por causa dele, a glória é dele, o grande aqui é ele, o eu sou é ele. É isso. Uma pessoa me aborda pela rua, me pergunta: pastor, qual é o segredo do crescimento da sua igreja? Porque nós estamos plantados. Eu falei: eu sempre faço. Quando você descobrir, você me faz. Que nem eu. É o Espírito Santo que te mostra. É o Espírito Santo que te traz. É o Espírito Santo que te leva. É o Espírito Santo que te usa para fazer. E aí de mim, um dia que eu bater no pé, E as razões mudaram. A Bíblia diz que Deus abate o poder e exalta o poder. Você entendeu ou não? Deus abate o poder. Líder soberbo não fica. Líder soberbo é abatido. Líder soberbo sai. Liderança é de Deus. Liderança é para Deus. Quantos reconhecem a Deus? Diz para ele, foi ele que deu, levanta a mão e dá glória para mim, Jesus. Eu sei que você reconhece. Eu sei que eu não tenho líder aqui subir, porque eu não sou subir. E existe uma lei nessa coisa de discipulado. O discípulo, ele sempre vai ser idêntico ao discípulo. É o Paulo diz. Sempre vai ser a mesma coisa, lembra? Tu é um dele, Pedro. Você fala como eu. Eu não sei. E aqui no nosso meio, tem algum líder. Mas é bom a gente usar essas mensagens e aplicar isso para quê? Para que o desejo de cavar o buraco e enterrar não venha, amém? Os números que eu tenho hoje, nada são senão o resultado dos primeiros investimentos que o Senhor fez na minha vida. Tudo que eu tenho hoje é resultado do que o Senhor um dia ele fez na minha vida. Sabe por quê? Porque um dia eu estava tocando pagode. Um dia eu estava me drogando. Um dia eu estava completamente drogado dentro de uma pousada em Muriaé. E eu sei que tudo que eu tenho foi ele que me deu. Porque se ele não me desse, eu teria morrido nas drogas. Se ele não tivesse me dado, eu teria me afundado nas cachaças. Então eu reconheço isso. E é muito bom, irmão, eu passar esse exemplo para a vida de vocês, para que vocês também venham reconhecer isso na vida de vocês. Tudo que você tem é por causa de Deus. O Senhor olhando para ele disse: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco forte fiel, e sobre o muito que colou. Sobre o pouco forte fiel. Que pouco é esse? Entendi. Ele disse que o que deu cinco, o que recebeu mais. Ele foi o que mais recebeu de todos, mas eu não disse para ele. Forte e fiel no pouco. Jesus chama aquilo que era mais do que pouco. E por que Jesus faz assim? Porque Jesus fala que aquele que recebeu mais é pouco. Porque por mais que eu tenha, eu preciso saber que diante de Jesus isso sempre será pouco. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você ganhar 100 mil, para ele é pouco, ele pode te dar 10 mil. Entendeu? Para Deus, o muito que você acha que é muito, é um pouco ainda, porque ele tem mais para te oferecer. E aí ele diz: força fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, olha o fato. Mas eu já pensava que era tudo. 10 vezes 40, outra. Ele já achava que 400 quilos de ouro já era muito, e é muito. Como está? É. Mas Jesus falou para ele: isso aí é pouco para mim. Eu tenho mais para te dar. Mas sabe o que acontece? Eu vou te ensinar a ter um segredo. Toda vez que Deus te dá algo, se você achar que aquilo ali é o meu, pode ter certeza que tem mais para te dar. Se tu for fiel do que ele tem te dado, ele vai acrescentar mais. Se tu continuar sendo fiel no mais que ele te deu, ele vai te dar mais ainda. Você entende ou não? Ser fiel no pouco e no muito. O que você tem é pouco, mas Jesus, ele tem sempre muito mais para te dar. O servo que recebeu 2 talentos, o outro, ele vem trazendo consigo 4 talentos. O interessante é que ele diz as mesmas palavras que o que tinha 5 disse. Ele diz: Senhor, estão aqui os 2 talentos por causa dos 2 que tu me deste. Está vendo, irmão? O negócio está na atitude. O negócio às vezes não está na quantidade que você tem. Que às vezes você tem um discípulo só. Você só tem uma ovelha só, mas você tem tanto carinho com esse discípulo, tanto carinho com essa ovelha, que vale muito mais do que aquele que tem 15 e não cuida de ninguém. Então ele vem e diz aqui, ó, a minha atitude aqui, ó, a minha atitude é a mesma de dizer. Eu só tenho 4, porque tem 2 dele. E aí, interessante é que ele só tinha 4, repete as mesmas palavras, né? Não muda uma vírgula do que o outro falou. E aqui, o Senhor está nos ensinando algo importante, interessante. Porque ele nos ensina que não é o que eu tenho, mas é o que eu faço com aquilo que eu tenho. A única coisa que vai colocar esse homem em pé, em igualdade no primeiro, é absolutamente porque ele agiu exatamente como o primeiro agiu. Ele ganhou o olho, foi fiel, também foi o primeiro. Porque a atitude não importa o que, é que você está fazendo. Pastor, mas aqui na igreja eu sou barra a igreja. Pastor, mas aqui na igreja eu sou limpo o banheiro, irmão. É o corpo que Deus te deu, é para você limpar a barreira, está fazendo bem, está fazendo para Jesus, está fazendo muito mais do que aquele grande que está aqui cantando. Está, irmão, em nome de Jesus, Deus está vendo. Pode ter certeza, Deus não está recebendo mais de mim que estou pregando, eu tenho de você que lavou dinheiro. Se você teve a atitude certa, que ele estava lá lavando. Qual é a atitude certa? Isso é poderoso demais, cara. Eu estou quase uma hora que falo isso aqui. Não se preocupe com os números, pois eles não são tudo. Deus quer ver a sua atitude diante daquilo que você recebeu. Jesus, ele não está preocupado com números absolutos, mas com as atitudes que temos diante daquilo que recebemos de Deus. Sua rede de células não é nem tão grande assim. Mas sabe por que ela não é tão grande assim? É porque você tem tido alguma infelicidade na sua vida. Você até visita, rapaz. Você até cuida. Você até vai atrás das pessoas. Mas só os discípulos que têm entrado na sua vida são discípulos difíceis, são discípulos que verdadeiramente ainda não entenderam a revelação, e por isso você está passando por isso. Mas Jesus está vendo a atitude de você em visitar. Ah, Jesus está vendo a atitude de você guardar, e não vai ser diferente daquele outro líder, que a rede dele está explodindo. Entende, né? É muito importante eu falar isso aqui de você, mas você tem que estar frustrado no seu caminho. E que recebeu um talento, para a gente encerrar aqui, que eu só tenho 10 minutos. Quem tem um talento, vem entregando. O pior é que ele não vem só entregando. Ele já vem se desculpando. Ele já vem trazendo consigo a famosa desculpa esfarrapada. É uma máscara de temor que nós gostamos de usar para esconder a nossa ineficiência e infidelidade. Há uma máscara de temor que camufla a fuga da responsabilidade. É a indolência com a qual agimos para o que foi colocado em nossas mãos. Ele chegou e disse, é, Senhor, eu te conhecia. Eu sabia que o Senhor que tu és. Será que ele conhecia realmente esse Senhor? Não, ele não conhecia. Porque se ele conhecesse esse Senhor de verdade, ele não enterraria o talento. Ele não agiria assim da maneira que ele agiu. E ele ainda diz, eu sei que tu és homem puro. Sei que colhe aonde não planta e ajunta aonde não espalhar. Toma o que é teu. Olha a expressão que ele usa. Irmão, tem muita gente assim, não assumindo responsabilidade na casa do Senhor, não assumindo paternidades espirituais na sua vida. Sabe por quê? Porque o teu está na vida dele. Ele não diz assim, olha, ele não chama para si a responsabilidade. Ele não diz, a igreja é minha, mas ele diz, a igreja é tua. Ele não diz, o pastor é meu, mas ele diz, o pastor. Você entende? Ele não assume a responsabilidade. Ele não entende que essa obra aqui não é do pastor. Ele não entende que essa obra aqui não é do presidente, do vice-presidente da obra. Ele não entende que essa obra aqui é de todos nós. E aí ele fica dizendo, é teu, é teu, é teu, é teu. É isso. Por isso que ele enterra. Sabe por quê? Porque ele achava que era do Senhor. Ele achava, é teu. A palavra diz que ele deu a você e confiou em suas mãos. Jesus olhou para aquele servo e disse, servo mau e negligente. Vou te perguntar, será que o Senhor lhe daria algo na mão de um servo mau e negligente? Ele não era mau e negligente. Ele se tornou mau e negligente. Eu tenho um alerta para você ainda que é novo na terra. Cuidado. Cuidado com as contaminações. Porque existem pessoas que já estão num estado de negligência avançada e vão querer se contaminar também. Ele não era negligente, mas ele se tornou negligente com o tempo. Você entende? Que às vezes é assim, você chega aqui puro, com o coração cheio de vontade de fazer, mas daqui a pouco você encontra aquele que não quer nada, aquele que está contaminado, o fruto podre da casa, e aí ele vai te contaminar também, ele vai te estragar também. Você acha que o Senhor lhe daria alguma coisa a uma pessoa negligente? Sim ou não? Cuidado, porque ao longo da sua caminhada, você pode gerar um coração mau e negligente. Tem gente até que cresce, tem gente até que avança na caminhada, mas tem gente que vai se tornando mal e negligente com o tempo. Entende? Por que se torna mal e negligente com o tempo? Porque quando ele chega aqui, tudo é novidade. O impacto é novidade. Quando ele chega aqui, a célula é novidade. Quando ele chega aqui, o cafezinho servido na mão é novidade. Quando ele chega aqui, a água servida na bandeja é novidade. Mas daqui a pouco não é mais novidade. Daqui a pouco já é algo comum. E aquilo que é um bem do Senhor, aquilo que é algo de valor, irmão, aquilo que é um bem do Senhor Jesus passa a ser algo natural. Aí que está o perigo. Ei, querido, cuidado, irmão, cuidado, irmã, para que aquilo que é um bem do Senhor não se torne natural na sua vida. Presta atenção em mim, irmão. Como eu nunca tenho visto, irmão. Olha o que ele diz. Se arrumar o negligente. Porque você não deu meu dinheiro aos banqueiros. Eu chegaria agora e receberia com juros o que é meu de volta. Tira dele. Tira dele e dá que tem 10. Tira. E foram lá e arrancaram da mão daquele homem aquele único talento que ele havia enterrado. Tomaram. Então o que eu aprendo com isso? E toda vez que Deus me der alguma coisa, eu não valorizar, ele vai tirar e vai dar para alguém, e alguém vai prosperar na minha cara. Para mim aprender de ficar assim, eu podia ter ido, eu não fiz. Quantos aqui começaram a escola de vencedores e não terminaram? E quando viram os irmãos recebendo diploma, disseram, eu poderia estar me formando naquela turma. Mas não se formou. Toda vez que você não quiser, fica tranquilo. Deus vai levantar outro e vai colocar no seu lugar. Ele vai tirar da tua mão e vai dar para outro. Você quer, irmão? Quer? Não quer? Vou te dar uma notícia. Tem gente nova chegando. E Deus vai caminhar. Aí você vai olhar, como é que pode? Chegou agora, tem 2 meses. Já está liberando. Como é que pode? Chegou agora, a célula dele está bombando. Chegou agora, como é que pode? Se arrumar o negligente, e dá o que tem dentro. É triste saber que uma coisa estava em minhas mãos, por eu não valorizar isso. É triste saber que Deus me deu algo grande como o outro, eu não tratei direito. Porque eu negociei como sendo dos outros, e não como sendo meu. Você já pegou um carro de algum prestado? Você pega um carro de algum prestado, você tem medo de cair em buraco. Você tem o maior cuidado do mundo. Você pega o carro e você fala, eu vou lavar o carro, nem sei o que lava. Mas o dos outros, quando tu pega, tu cuida, é isso. Quando você entende, aleluia, que esse negócio é teu também, não é só do Senhor, você vai cuidar com carinho, amém ou não? O servo fiel, ele negocia. O servo fiel, ele está até chorando, mas ele negocia. O servo fiel, ele está sofrendo, mas negocia. O servo fiel, ele está apertado, mas negocia. O servo fiel, ele está precisando, está endividado, mas ele negocia. O servo fiel, ele está com um filho pequeno, mas negocia. O servo fiel está edificando uma casa, mas ele negocia. O servo fiel está estudando, mas ele negocia. E esse que faz assim, ele vai ouvir do Senhor naquele grande dia: entra no gozo do teu Senhor, servo fiel. No dia do ajuste de contas, acabou o tempo daquele servo que enterrou o talento. Lembre-se, quando o Senhor voltar, não haverá tempo de fazer mais nada. Por isso, se você quer servir a Deus, tem que ser agora. Se você quer liderar uma célula, tem que ser hoje. Se você quer trabalhar no impacto, tem que ser hoje. Se você quer discipular alguém, tem que ser hoje. Por quê? Porque chegará um momento em que não haverá mais tempo e mais nada a fazer. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Enquanto o Senhor não volta, ainda é tempo de você negociar, irmão. Ele ainda não voltou. Ele ainda não voltou. Então ainda dá tempo de você voltar para o louvor e cantar aqui. Ele ainda não voltou, irmão. Então ainda é tempo de você liderar uma célula. Ele ainda não voltou. E ainda dá tempo de você discipular alguém. Eu tenho uma notícia para você, irmão. Ele não voltou. Ainda dá tempo de você trabalhar com as crianças lá no quinto. Ei, ele ainda não voltou. Ainda dá tempo de você correr na Patrícia. Falar assim: Patrícia, abre a minha matrícula aí de novo nessa escola que está trancada, porque eu vou voltar a estudar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, irmão. Ainda dá tempo. Oh, manarado. Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, não haverá mais tempo. Ele virá, mas ele ainda não veio. Está certo que depois que o talento é encerrado, ele fica pouco empoeirado, ele perde um pouco do brilho, mas a poeira a gente tira, o brilho a gente restaura. Mas você vai dizer: pastor, faz tanto tempo que eu parei, faz tanto tempo que eu deixei esse negócio para trás. Hoje você vai desenterrar esse negócio, irmão. Hoje você vai desenterrar e o Espírito Santo vai restaurar o brilho outra vez daquilo que estava enterrado na sua vida. Tira a poeira, porque enquanto ele não vem, ainda dá tempo de você fazer esse um talento se tornar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. Da mesma forma que um coração negligente se constrói, também podemos construir um coração bom e zeloso diante de Deus. Você está entendendo? Sim ou não, irmão? Deus te trouxe aqui hoje para falar com você isso, porque o teu talento é enterrado. Ele não quer você com talento enterrado, irmão. O Espírito Santo está trazendo ao teu coração a lembrança de um talento deixado para trás. Ore agora ao Senhor aí no seu lugar e aceite o desafio de granjear com Ele o que Ele colocou em suas mãos. Ele ainda não veio. A história daquele servo mau, ele terminou aqui, ó, Mateus 25, 30. Pode jogar aí na projeção, Alexandre. É o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Aquele servo foi julgado pela sua negligência, por sua maldade em relação ao que o seu Senhor confiou em suas mãos. Agora, diferente daquele servo, a sua história ainda não acabou. A sua história pode continuar. Felizmente, hoje aqui, muitos estão vivendo como aquele servo negligente. Pois muitos vivem como se Jesus, o nosso Senhor, nunca mais vai voltar. Mas só que eu tenho uma notícia para te dizer: Jesus, ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele não só volta, ele vai pedir conta de tudo aquilo que ele colocou nas suas mãos e você não investiu. Aleluia! Se você não tem negociado, não tem multiplicado os seus bens, faça o quanto antes. Se você enterrou os seus talentos, desenterre hoje mesmo. Aproveite esse momento, porque ele está com a sua mão estendida. Não abra mão dessa grande oportunidade. Desenterre os seus talentos, negocie os seus talentos, creia nisso. Eu quero convidar você, aonde está o primeiro, a primeira pessoa, que tinha um ministério na igreja, que tinha uma obra na igreja, que tinha um chamado na igreja, mas que parou por algum momento da sua vida. parou por algum problema na sua vida, mas que hoje ouviu essa palavra e falou: Deus sabia que eu vim aqui hoje, e eu preciso me levantar e desenterrar. Eu quero saber onde está o primeiro, a primeira pessoa que vai desenterrar esse talento diante do Senhor e vai retomar o seu ministério diante de Deus. Aonde está a primeira pessoa aqui, irmão? Olha lá, está vindo uma irmã ali, aplauda Jesus. Está vindo outra irmã ali.